Tenho noção do peso que eu carrego. Me entrego se é o karma das ruas. Pra cada moleque são várias ideias. Seguro o peso das suas. Senão não vira atitude família. O destino é só umas bifurcações na trilha. Sigo a minha. A linha rente, verdade e mentira. Vários não entendem, linha de frente. Eu morro, eu atira. Chacina vende e o dinheiro é sangue no chão. Realidade é um vão entre a utopia e a ficção. A cobrança sempre vem antes pra quem segura a arma. A fraqueza vem diante de quem faz e se abala. Pra viver a vida no limite, eu chego no limite, eu pelo menos perto, irmão. Eu trago a minha voz e o beat, a raiva vem no kit. Que o destino é certo, então nada que eu faça mais vai tirar esse dharma em mim. Joga esses vermes pra trás, se vê a caminhada nos menos assim. Nem toda perda é desgraça, xê. Por vagabundo que abraça os fins e meios ao win. Nessa vida Deus meio mero win. Mas de que importa a vitória se o inverno chegar estando frio e ela não tiver lá. Olho pro interno e não encontro mais lá nada que eu procurava. Hoje me resta o carne e o ódio no olhar. E agora tem várias querendo encostar. Se pá, vão substituir o lugar. Na rua é fácil encontrar. As vagabundas tão no mesmo lugar. E que se foda, lá é meu segundo lar. Agora fico fácil. Entre o canto dos pássaros e o barulho da sirene. Entre o peso do karma e a cobrança que tem em mim. A rua é lugar pra quem. Intrépido, visceral, maluco sou. A paixão em estado bruto. No pain, no gain. I'm traveling man. God damn, I never wanna next plane. Vem procurando entender, né? Se é pra trabalhar, trabalhar pra morrer. Eu quero alegria espontânea, pureza. Meu estilo é free, vem da natureza. Tipo a carente de amor, nunca vou naufragar. Sou aviador, rapá, perturbado bastante. Fugindo do fácil, dropando onda gigante. Beirando colapso, excesso de visão. Desfoca a direção, mas eu prometo o sonho não envelhece. Na levada nervosa, no swing da alma. Sente o beat embarcar, vem com a tudo bom. Entre o canto dos pássaros e o barulho da sirene. Entre o peso do karma e a cobrança que tem em mim. A rua é lugar pra quem tem. Pra quem tem. A rua é lugar pra quem tem. Escolho meu lado sem precisão. Espero sua permissão. Quem pagou a levada, a rua te obriga a ter uma decisão. Sem papo de otário, sem espaço pra admiração. Sua notoriedade só depende da indignação. É fácil clarear, é fácil ver nublar. É fácil suportar se tiver chão. Fácil te encontrar, fácil te perder. A rua não é lugar pra quem tem. Não, só se tiver disposto pra guerra. Se souber matar, se souber morrer, se souber trazer paz e munição. Mano, é papo de visão, se é pra viver posso morrer, pô. Tudo que tiraram de nós, mano, eu vou repor. Atividade, eu tô de olho no setor. Teu karma depende do que cê for. Procuro achar minha parte nesse plano tolo. Sabendo que ambas as partes pertencem ao todo. Minha alma tem fome, minha raiva tem fogo. Pra quem atrasa, minha missão tem munição em dobro.